E aí, WV? Cola o bombo, a caixa, o chimbal vai firmar. Tá na responsa Isaac, CX, a banca firmeza. Linha de frente, comando verbal. Marília, interior paulista, se liga na ideia. Os manos tão trincando, o WP tô saindo fora. A favela tá chegando. Abro o meu álbum e revejo os manos, um deles vira notícia a cada ano. Abro o meu álbum e revejo os manos, um deles vira notícia a cada ano. Meu lado gangsta permite que eu viva aqui. Desagradável, mas é o que restou pra mim. Mantendo a sobrevivência, bem ciente que a cor não é apenas coincidência. Playboy se senta na sala, liga o vídeo cassete e lembra bons momentos que teve desde moleque. Abro meu álbum de foto e vejo os manos, muitos mortos, recortes de jornais, taxados imaginais. A cada página eu vejo o tempo passando, pra cada foto um fato, em cada morte um engano. Dois recortes de jornais, duas injustiças, dessa porra de sistema no estilo racista. Filha da puta matou meu mano sem ter nada a ver. Em 2 meses tava solto, não consigo entender. Já outro que talvez matou pra se defender, sentenciado a 20 anos de prisão. Se não funciona, me diz pra que existe a lei então. Meu mano Japa, que a paz esteja em sua cela. Vou acender uma vela pro mano Sidney. Olhe por mim nesse país que não existe lei. Aí eu vou em frente, sigo a lei da favela. Parte cruel, suicida, mas somente o que restou foi ela. Abro meu álbum de foto e vejo os manos. Abro o meu álbum e vejo os manos. Um deles vira notícia a cada ano. Abro o meu álbum e vejo os manos. Um deles vira notícia a cada ano. Notícias fortes, negativas como sempre. Armas e drogas, prostituta é atraente. É muito fácil se entregar, eu sei. Até confesso que eu mesmo já me entreguei. E hoje eu chego a uma conclusão, que a vida é fácil nesse mundo feito de ilusão. Drogado o tempo todo, onde estão meus manos daquele mundo louco? Que sufoco, essa escola é foda. Perde a vida quem reprova e a avenida da saudade traz lembrança. Última estrada dos amigos de infância. Hoje me sinto forte, não me engano. Abro meu álbum de foto e vejo os manos. Mais uma morte na quebrada, é sempre assim. Nem sempre é nós quem decidimos nosso fim. E essa foto traz saudade em minha mente. Viciado em cocaína e de repente, se foi mais uma que deixou saudades. Hoje em meu álbum resta apenas imagens de um tempo em que o momento é quem mandava. E tô com a droga na mente. Vida somente o presente, o futuro não me importa. Abro meu álbum e revejo os manos. Oh, motivo pra essa vida, manter distâncias de atitudes suicidas. E quando chega novembro, novamente me lembro que a avenida da saudade traz lembranças. A última estrada dos amigos de infância. E essa paz que eu sonhei não me alcança. Então encontre o seu motivo para viver. Eu tenho o meu e se preciso dele vou morrer. Foda quem tenta me fuder. Na batalha da vida jamais vou me render. Há muito tempo ouço a paz em canções e versos. E são diversos os motivos que me faz assim. Desperto o ódio, o amor existente em mim. Desde pivete ouço falar sobre a paz. Hoje cresci, então pergunto aonde estás. Eu só encontrei minha mente de repente em minha volta. É tanta morte, porra mano, isso me revolta. Fecho meu álbum de foto e fico aqui pensando. Talvez eu seja a notícia desse ano. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no